E aí, Aliança Racial novamente em cena. Guido, é nós, uma só voz, agimos com fé na missão. Prontidão, renovando o som, vai ver qual é que é, nada põe em vão. Aí eu tô de novo, irmão, na caminhada, o verso bem sincero, o rap aqui não para. Em quebrada, quebrada, ganhando experiência, os anos se passando, a adrenalina aumenta. Plena certeza, dessa forma me eduquei, na rua de São Paulo, lá do sul eu me firmei. Ei, veja bem, então entrei em cena, mais forte do que antes, quebrando as algemas do tédio, do medo, da incapacidade. Eu sei da perfeição, mas errar também faz parte. Correndo pela música, sobrevivendo, ouvindo, pesquisando, ensinando, aprendendo. É só mais um mortal, em prol da poesia, rebeldia mental. Na letra escrita, rima levada, no dom da palavra. Modinha por aqui, não tem vez, é descartada. Maluco, escuta, ó, a ideia é uma só. Evolução é importante, tamo em busca do melhor. É isso mesmo. Aê, satisfação total, Guido, Aliança Racial, novamente em cena, moro? Aê, salve, salve os guerreiros, salve, salve Mano G, a nobre arte, desse som eu fiz parte, maluqueiro. Real Sul Produções, Branco Neves nas pistas, é nós uma só voz, agimos com fé. É desse jeito, irmão, assim que é.